Em teu sorriso minha metade, mas foi preciso sinceridade. Me ouça, te amo. Agora encontrei, nessa procura achei. Em teu sorriso minha metade, mas foi preciso sinceridade. Me ouça, te amo. Disse um poeta um dia que a vida é a arte dos encontros, embora hajam tantos desencontros pela vida. Eu te encontrei em meus desencontros e me encontrei em teus desencontros, mas nada é por acaso, nada é sem razão. E no tempo certo fomos libertados das cadeias da solidão. Hoje somos livres, libertos pelo amor que nos une desde o sim até o fim.